Quem somos nós pra entender o coração? Talvez um dia eu entenda, porque não entendo. É como olhar o céu e enxergar além do sol. É como me enxergar por dentro desse olhar que conquistou cada espaço do meu coração, que bagunçou meus sentidos, dominando a razão. É amor, só amor, o que eu sinto por você. Meu amor, seu amor, é o que me faz viver. São coisas pra viver e não pra explicar. Se entregue, meu amor, vem me amar. Quem somos nós pra entender o coração? Talvez um dia eu entenda, porque não entendo. É como olhar o céu e enxergar além do sol. É como me enxergar por dentro desse olhar que conquistou cada espaço do meu coração, que bagunçou meus sentidos. Só amor, o que eu sinto por você. Meu amor, seu amor, é o que me faz viver. São coisas pra viver e não pra explicar. Se entregue, meu amor, vem me amor. Só amor, o que eu sinto por você.